chuva é pra se molhar. O que o homem pensa ou faz, para frente ou pra trás, o barco anda, meu amigo, mas tem que remar. Oh, people, people, oh, eu quero te encontrar contigo. A vida é como um raio solto em seu lugar. Sei que seu jeito é bom, venha se soltar. O grande lance, meu amigo, é deixar rolar. Se for, se for, junte-se a mim.